Antigamente, grandes casas, quintais, grandes carros nos lares, imensas salas, inesquecíveis jantares. Atualmente, só um quarto carro com dois lugares. Subtraíram gramados, multiplicaram bares, psicanálise não sara a carência. Filhos são criados pela ausência. Trabalho é importante, é da condição, só que as crianças crescem e desconhecem a compaixão. Viram homens e mulheres imunes ao sentimento, sem apego ou afeto, sem marcantes momentos. Pais e filhos juntos é raro encontrar. Casamento é um contrato com prazo pra terminar. Eu dou mérito a pais adotivos que não conceberam, mas geraram caráter e formaram guerreiros. Precisei me converter pra ver que eu tava ausente. Longe da família eu fiquei deficiente, porque o rap consome, parceiro. As prioridades são mulher e dinheiro. Valores invertidos mudaram o foco. Talvez por isso honra os pais, não seja citado no palco. É mandamento de Deus, praticado em vida. Mas só vejo lamentações na hora da partida. Deus elegeu família e ela foi deposta. Sem motivo, mas curaria feridas expostas. Somos o que seremos, defino o que quer ser. Envelhecemos sem amadurecer. Hoje é nossa chance de ter filhos, deixar um legado e acertar com eles o que nós acertaram errado. Eu me vi longe dos dias de paz que eu sempre sonhei ao lado dos meus, e me rendi a ter dias iguais os que eu sempre neguei. Resgate a família. Resgate a família. Resgate a família. Resgate a família. Resgate a família. Resgate a família. Resgate a família.